Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou, eu vou dizer. Derramou-me Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Hey! Oi! E vamos aí com as mãozinhas pra cima. Pedaço de pau, juntou com a cabaça, virou birimbau. Birimbau sim, birimbau não. Birimba, birimba, birimbau sim. Birimbau sim, birimbau não. Birimba, birimba, birimbau. Oh, birimbau, sacode a poeira, Madalena. Espante a tristeza e cante. Eu sou o Holandu em quem tu és. Oh, birimbau, sacode a poeira, Madalena. Espante a tristeza e cante. Já chegou, Olodum, e cantando reggae, e cantando jazz, cantando blu blu blu blu blues. Eu louvo a Já, eu digo já chegou, Olodum, birimbau, oh birimbau, pedaço de arame, pedaço de pau, juntou com a cabaça, virou birimbau, birimbau sim. Uma muito, muito, muito, muito, muito, muito boa tarde. Vocês estão ligados na Rádio Mamaterra. Aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro especial de Niterói. Em conexão com a Rádio 100, a Rádio Comunidade Europa, Made in Brasil. Brasil com Z, de Zumbi dos Palmares, no mês da consciência negra mundial. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, Estocolmo. Alô, alô, Berlim. Alô, alô, Rádio Saci. Alô, alô, Rádio Estocolmo. Alô, alô, Ranúzia. Lá na Itália, alô, alô, Célia Soares, no Rio de Janeiro. Rosane Romão, em Niterói. Alô, alô, todo mundo conectado com a Rádio 100, que é a grande novidade neste mês da consciência negra do Brasil. Brasil agitando, por isso puxamos Olodum lá em Montreux. Fala Olodum, fala João Jorge, fala Cristina, fala meu falecido neguinho do samba lá no Orum. Epa, rei, ei, gente fina, coisa boa, estamos ligados na nossa rádio mais uma vez, com o maior prazer de sempre estar vivo e com vontade de ter amigos e ligar o mundo na boa vontade. É isso aí, Rádio Mamaterra, mais uma vez no ar para vocês. Fala, Dona Ortrum. Ja, hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Herzlich willkommen, wir haben euch schon ganz toll begrüßt mit Olodun, mit dem Stück Berimbau. Wir sind im Monat des schwarzen Bewusstseins. Wir haben letzte Woche Radio Seng eröffnet, ein

de mostrar o seu CD em Montreux, coisa bonita, Maipaê, coisa fina, coisa beleza. Amanhã, 19 horas, na Igreja Trinitatis, aqui de Hamburgo, vai ter um show gratuito em homenagem a Zumbi. Nil Luz canta Zumbi, acompanhado por Sérgio Robenco. Vatuzzi vai fazer uma performance e parece que o GC vai estar no pedaço também. E o nosso querido Felipe Vidal vai também dar uma ajuda técnica. É tudo na boa vontade, em homenagem ao mês da consciência negra no Brasil. Estejam lá, fala! Ja, das Stück, das wir eben gehört haben, war von Nils Luz, und zwar Vaiapi. Und zwar von seiner CD, die 2004 in Montreux, auf dem Jazzfestival in Montreux entstanden ist. Ja, und Nils Luz wird morgen hier in Hamburg spielen. Und zwar in der Kirche Hauptkirche St. Trinitatis in Altona. Das ist die Fischmarktkirche, die oben auf dem Berg thront und man von dort aus direkt auf den Fischmarkt schauen kann. Eingeladen sind natürlich ihr alle. Radio Mama Terra hat es organisiert und der Eintritt ist frei. Es ist ein Ausdruck von unserer Freude, von unserem Bewusstsein hier in Hamburg, vom Quilombo Brasil aus zum Monat des schwarzen Bewusstseins. Und ich habe fast vergessen, Ortum, ist unser Geburtstag. Genau. 10 Jahre Radio Mama Terra. Oh. 5 Jahre Quilombo Brasil. Wir hatten im Frühjahr nicht so die Zeit zu feiern. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, der brasilianische Moderator hatte eine sehr, sehr schwere Phase in seinem Leben zu bewältigen gehabt. Der Krebs hatte jetzt aber überhaupt gar keine Lust mehr. Der war so genervt von Romão, dass er einfach weggegangen ist. Und jetzt wollen wir feiern. Und wir danken ganz herzlich, dass Nils morgen kommen wird, ab 19 Uhr in der Hauptkirche St. Trinitatis spielen wird. Und Gäste sind Sergio Robenco und Jojo Vatuzzi wird eine Performance gestalten. Ja, seid herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei, um Spenden werden gebeten, aber um unser so Haus schön zu unterstützen. Das ist so schön, Ortrun, das ist so schön zu hören, unsere Zuhörer, das ist so schön mit euch zu sein, es ist so schön lebendig zu sein, das ist wunderbar. Ich genieße das Leben und ich glaube, dass alle von euch genießen auch das Leben. Und gehen wir weiter mit New Luz. Luz bedeutet Licht. Genau. Bonito! Maravilha! Segura, galera! Você que pra vencer tenta ser o meu corrupto predileto. Um Deus rindo de tudo, confundindo meu futuro com as leis do teu pretérito. Falso dandy, um titã de tantas promessas vãs, com luvas nas mãos de ferro. As pedras no meu caminho são rosas como de espinho do jardim. Deus inferno. Oh, oh, oh, pobre poli, poder. Saber, oh, oh, pobre poli, poder, oh, oh, pobre poli, poder, perdida me sei o que há de melhor em mim e eu. Pude saber. Você que pra vencer tenta ser o meu corrupto predileto. Eu vim te ver na TV, janela que também me vê. homens e meninos é o sucesso. Você não me seduz, debaixo da sua luz é o lugar mais escuro do mundo, dos espertos. Agora triste eu sei que na terra de rei quem tem um olho fica cego. Oh, oh, oh, pobre pobre poder. Permita-me ser o que há de melhor em mim, e eu nunca pude saber. Oh, meu corrupto preferido. Neu Luiz, sempre presente na Rádio Mama Terra, 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Niterói, em conexão com a 100, a Rádio 100, Comunidade Europa, Made in Brasil. Fala Joca Neto, fala Razadalto, fala Estocolmo, fala Berlim, estamos ligados. Hier ist Rádio Mama Terra, ein Kulturmagazin em Deutsch und Portugiesisch. Meu corrupto predileito heißt nichts anderes als mein Lieblingskorrupter Mensch. Ja, mein bevorzugter korrupter Lieblingsmensch. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, aber es hat, gibt schon einen Sinn. Das war von der CD von Neus Luz von 2004 live in Montreux. Und Neus Luz wird morgen in der Hauptkirche St. Trinitatis in Altona spielen ab 19 Uhr. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen. Es ist freier Eintritt. Um Spenden werden gebeten. E preste atenção. Nós vamos ter hoje, exatamente às 19h30, mais um sorteio. Um sorteio para uma coisa muito interessante. Um sorteio para um jantar no restaurante turco Saiti, ali em Altona, na Grossberg Strasse. Fiquem ligados no programa, anotem o telefone 325-99-0396. Vou repetir, 325-99-0396. Claro, seis são para os portugueses também participarem, porque eles não sabem o que é meia. O brasileiro é meio maluco com a língua. Então vou repetir. Agora, universalmente, para angolano, moçambicano, chinês, francês, todo mundo entender qual o número que eu disse. Daqui da rádio, 325-99-0396. Em 19h30, vamos fazer uma perguntinha e a pessoa que responder terá direito a um jantarzinho, beleza, no restaurante Saiti, de um turco amigo e fã da Rádio Mama Terra. Yeah. Und jetzt möchte ich gerne das Ganze in Deutsch bringen. Und zwar, wir werden eine kleine Frage stellen, ein kleines Preisrätsel machen. Und zu gewinnen gibt es ein Essen bei einem türkischen Restaurant Saiti in der großen Bergstraße. Ich gebe mal die Telefonnummer durch. Und zwar ist das 325-99-03-96. Ich wiederhole, 325-99-03-96. 96. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. É isso aí, vocês estão ligados na Rádio Mama Terra. Estamos num projeto muito novo, minha gente, um projeto bastante interessante, que é uma rádio 24 horas na internet, a Rádio 100. Esta rádio está sendo iniciada por Joca Neto, lá em Estocolmo, e por mim aqui em Hamburgo e Ortrum, e mais o meu querido Jorge Adalto lá em Berlim. E nós estamos convidando a todas as pessoas interessadas no Brasil, na China, em qualquer canto do mundo, a participar desse nosso projeto, a participar de forma ou escrevendo para nós, ou mantendo informação, ou até mesmo fazendo programa de rádio, que estamos numa escola em que vamos ensinar. Quem quiser aprender a fazer rádio na internet, pode entrar em contato conosco. Esse é o nosso grande interesse da Rádio 100, dessa Rádio Comunidade Europa Made in Brasil. E seguimos com vocês, dando um exemplo do que é a integração entre os povos. Cantar, lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la la la la la la la la la. Com o meu canto eu quero lhe encantar, lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la la la la la la la la la la la. Capitão da energia desse seu la la. Sigo a filosofia que é bom receber e dar. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Mas se você se apaixonar, me quiser numa sedução, vai ter que ficar comigo coladinho ao meu umbigo de maneira visceral. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer. E bem prazerosamente vou abrir mão dos meus sonhos para viver só com você. Você se apaixonar, me quiser numa total, vai ter que ficar comigo grudadinha ao meu umbigo de maneira visceral. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer e bem prazerosamente vou abrir mão dos meus sonhos pra viver só com você. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar e receber, e receber. Fazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, eu quero. E receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver. E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Eu quero fazer, me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar e receber. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar e receber. Olha só o recado do Martinho da Vila com essa cantora portuguesa maravilhosa. Eu quero dar, mas eu também quero receber. E é isso que é o mês da consciência negra, minha gente. A gente deu, a gente deu, a gente deu. E agora está na hora da gente receber. Vamos se ligar, rapaziada. É o Brasil inteiro festejando o dia de Zumbi dos Palmares, a revolta dos Palmares, o quilombo dos Palmares, a luta pela liberdade no nosso país. A luta pela liberdade no nosso país que a cada dia estamos conquistando mais. Cada dia estamos mais à vontade. Vocês estão na Rádio Mama Terra 96.0, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E agora em conexão com a Rádio 100, Comunidade Europa, Made in Brasil. Fala, Dona Ortrum. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Radio SEM, was ist das eigentlich? Wir hatten es letzte Woche schon mal kurz beschrieben. Das heißt Radio Comunidade Europa Brasil. Das heißt, es ist eine, gegründet ist es aus, in Stockholm mit Joca Neto, aus Berlin Rasa D'Auto und Hamburg Markus Romau und Ortrun Gutke. Das ist ein Internetradio und wird 24 Stunden laufen. Und ihr seid herzlich eingeladen, sich euch zu informieren über Radio Mama Terra. Wenn ihr Interesse habt, dabei zu sein, etwas zu lernen, wie man Radiosendungen macht im Internet, seid ihr herzlich eingeladen. Unsere Webseite heißt www.mamaterra.de. Und wo wir gerade bei Webseiten sind, diese Sendung wird übertragen per Stream www.tidenet.de. Und nicht zu vergessen, ab jetzt können wir uns hören unter www.mamaterra.eu. Genau. Euro. Und wir haben tolle Besuch heute hier. Wir sind gerade, ist fast wie Hausbesetzung hier. Eine Menge von Jungen sind hierher gekommen, uns zu besuchen. Betty Nascimento hat die Truppe mitgebracht. Und zwar Betty Nascimento, sie ist die Leiterin der Radioabteilung in der Elbstation. Und sie hat drei Jugendliche mitgebracht, die lernen, Radiosendung zu machen. Und ja, jetzt schauen Sie mal zu, wie es so funktioniert, wenn man live sendet. Betty. Ja, also ich wollte das auch immer machen, ne? Dass die Kinder, meine sozusagen Jugendlichen, keine Kinder mehr, dass sie auch mal kommen und auch live, also irgendwie das erleben, wie man eine Heizsendung macht. Weil bis jetzt ist es so, dass wir nur praktisch Beiträge machen und dann in unsere Webseite oder bei Audio, das ist ein Portal nur für Audio-Beiträge. Ja, und jetzt sind wir hier. Vielen Dank für die Einladung auch. Ne? Ja, selbstverständlich. Aber das ist aber schön. Und wie heißt die Mädels und die Junge hier? Wie heißt du? Kann ja. Sagen, okay. Ja, nee, das Mikrofon ist da, das ist kein Problem, das Mikrofon ist direkt. Wie heißt du? Ich heiße Pedro Albuquerque. Pedro Albuquerque, oh, ich glaube, dass du kommst aus China mit diesem Namen, oder? Nein, aus Portugal. Aus Portugal, Pedro Albuquerque, de Alencastro Figueroa, né? Só Albuquerque? Ja. Oh, wunderbar. Então, wir haben gerade... Albuquerque Martins. Albuquerque Martins, ich habe gesagt, alle Portugiesen, alle Brasilianer haben mindestens so einen Sichtnamen. Oder nicht? Aber vielleicht. Super. Und du bist in welcher Schule hier in Hamburg? Also Stadtteilschule am Hafen. Am Hafen, oh, super, in unserer Ecke da vom ja. Fischmarkt. Genau. Sind sie dabei, wunderbar. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dort jetzt an der Elbstation teilzunehmen in dem Projekt? Ja, mein Bruder war da und er ist immer noch da und er hat gesagt, ich soll auch mal kommen. Dann bin ich gekommen und es hat mir gefallen. Wow. Im Radio. So einfach geht das. Ja. Wunderbar. Und wie heißt du? Noemia. Kennen ein bisschen? Noemia. Noemia? Mama, gut, was für ein Name. Weißt du, dass ich habe eine Tochter, die heißt sie auch? Weißt du, dass ich habe auch eine Tochter, die heißt Noema? Moema. Ein bisschen den Namen, ne? Noemi? Oder Moemi? Noemia. Noemia. Und umgekehrt, meine Tochter heißt Moema und du heißt? Noemia. Noemia. Oh, Gott sei Dank sind nicht beide meine Tochter, das wird ist total durcheinander. Moema und Noemia. Noemia. Ah, jetzt bin ich richtig. Und du bist in welcher Schule hier? Auch in der gleichen Schule. Oh, Hafenstraße. Hafenstraße. Schule am Hafen. Oh, das ist super. Jetzt? Muss man noch mal sagen, ne, dass diese Schule, eigentlich sind sie beide ehemalige Rudolf Ross. Ne? Aha. Ja, also, ja, und für wer nicht weiß, guck da, Rudolf Ross gesamte Schule, wir bilden Europa, das ist genau, das sind die Leute, die machen Europa, weil ich liebe diese Schule, diese gesamte Schule Rudolf Ross, sind wo meine Kinder haben gelernt zu lesen und schreiben auf Deutsch und Portugiesische Sprache gleichzeitig. Die kann heutzutage mit 16 Jahren alt mich beibringen, meine Sprache Portugiesisch zu schreiben. Weil ich bin so lange hierher, ich habe nicht Deutsch gelernt und ich habe meine Sprache vergessen. Und das ist ein großes Problem von wir hier. Deswegen ist es schön, wenn unsere Kinder haben die Möglichkeit, zwei Sprachen zu lernen. Und weiter zu beibringen, ihre Eltern. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ja, und danach wir reden mit den anderen beiden. Jetzt machen wir ein bisschen Musik, weil die sind hergekommen, Radio zu hören und nicht zu quatschen. Gehen wir mit Olodum, direkt von Radio Mama Terra, in Connection von mit Radio 10. É isso aí, todo mundo levou o maior susto. Isso foi a abertura do show do Olodum em Montreux, o hino nacional da África do Sul, o hino nacional contra o apartheid. Coisa bonita, minha gente, coisa incrível. Vocês, eu fico emocionado cada vez que eu falo sobre isso no nosso programa, porque já são 40 anos, 40 anos de luta. Quando eu nasci, quando eu fui jovem, eu não podia andar em nenhum país da África, eu não podia ir na África do Sul, eu não podia ir a Angola, eu não podia ir a Moçambique, eu não podia ir a lugar nenhum, porque estava tudo fechado pelo colonialismo e pelo apartheid. Agora, não está tão bom assim feito eu esperava, mas está muito melhor. Nós estamos num mundo realmente muito mais aberto, muito mais gostoso. Por isso estamos lançando a Rádio Comunidade Europa, Made in Brasil, e com essa garotada toda aqui presente que alegra o nosso programa. Rádio Mama Terra, em conexão com a Rádio 100, aquela rádio sem papa na língua. Difícil traduzir isso, não tenta traduzir para o alemão o que, que significa rádio sem papa na língua. Nee, vamos lá, dona Flor. Das schaffe ich nicht auf diese Übersetzung zu machen. Ja, heute sind im Studio vier Jugendlichen. Von dem Radioprojekt Elbstation mit der Leiterin der Radioabteilung, Elisabeth Nascimento. Jetzt kommen die nächsten beiden. Könnt ihr euch mal bitte vorstellen, der junge Mann da? Ich bin José Nuno Oliveira Matos. Aha, und wie lange bist du schon in dem Projekt dabei? Ich bin schon da seit 4 Jahren, also ich bin schon alter. Bist schon alter Hase, ja. Und es wird dir nicht langweilig? Nee, weil da gibt es jeden Tag was Neues. Ich bin ja jetzt jede Woche einmal und das macht sehr viel Spaß. Ich lerne immer was Neues und ja. Und das ist für dich jetzt dein erster Auftritt hier so im Radio live? Ich war schon einmal da zu Besuch, aber das ist jetzt das erste Mal, wo ich jetzt persönlich vor dem Mikrofon was rede. Perfekte Aussprache, kann ich nur sagen. Danke. Da ist noch jemand. Ja, ich bin Jacqueline Jung. Ich bin Jacqueline Jung. Und du bist auch schon eine Zeit lang dabei? Ja, auch seit 4 Jahren. Und? Wann wirst du zurücktreten oder denkst du gar nicht daran? Nein, ich denke gar nicht daran. Du, überhaupt nicht? Nee. Könnte also, das mal dein Beruf werden? Nein, ich gehe in eine andere Richtung, aber mir macht es einfach Spaß, mich mit Freunden zu treffen und ja, und auch mal was fürs Leben zu lernen, so über Radio und ja. Und eigene Themen, was sind, vielleicht könntest du ja für alle mal sprechen, was sind da eure Themen? Moment. Im Augenblick? Naja, was haben wir? Wir wollen jetzt zum Beispiel eine Hafenrundfahrt machen, also mit einer Umfrage, wo wir den Hafen so beschreiben, Hamburger Hafen, da es ja sehr, sehr groß ist und sehr beliebt. Und außerdem wollen wir dann noch die Stadt Mönckebergstraße ein bisschen erklären. Und außerdem wollen wir dann noch so ein Thema, was auch sehr häufig ist, Déjà-vu erklären, wo wir das Thema genauer untersuchen und dann noch einen Beitrag oder Umfragen darüber herstellen, wo das Thema Déjà-vu jetzt im Vordergrund steht. Wir haben ja auch letztens einen Film darüber gesehen. Der Film heißt ja schon Déjà-vu und wir haben auch schon viel darüber gelernt und wir wollen es demnächst mehr intensiver darüber nachforschen. Und ihr gebt euch dann ein Thema und dann sagt ihr so, am Ende wollt ihr eine Reportage oder ein Feature machen, so 15 Minuten und ihr gebt es alles so eigenständig vor, wie ihr vorgehen wollt. Ihr schreibt das Drehbuch, ihr schneidet den Text selber oder wie läuft das so? Noemi, will nicht fallen? Sprechen? Fallen. Geschichte erzählen. Aha, will eine Geschichte selber? Ja, also ich bin auch seit 4 Jahren in der Elbstation und habe vor halt, als ich noch da war, ganz jung, habe ich dann Hörspiel geschrieben. Und das wollen wir halt demnächst so aufnehmen. Oh, das ist fantastisch. Wunderbar. Ja, ich glaube, dass wenn die habe etwas fertig, genauer etwas einen Beitrag von unserer Radiosendung auch machen, ne? In 3-4 Minuten Geschichte, damit ihr macht ein bisschen Werbung für eure Arbeit, ne? Das, ich glaube, das wird total schön. Ja. Ich rede ein bisschen Portugiesisch. Ja? Ja, wir hatten schon mal darauf hingewiesen und die Telefonnummern durchgegeben, weil es heute ja, so ein kleines Rätsel gibt. Oh Gott, habe ich vergessen. Oh. Wir reden heute sehr viel. Genau. Was gibt es denn da so ungefähr? Ja, wir müssen wir die Zuhörer noch ein bisschen zuhören, damit sie die Frage beantworten können. Nee, die Frage ist einfach, wir können schon jetzt die Frage machen. Mach's in Portugies. Bitte in Deutsch. Okay, na bom, in Deutsch, nee, in Portugies. Nee, mach du. Ja. Ich muss em português espreitar. Minha gente, vamos fazer agora o sorteio, né? Vamos fazer o sorteio. A pergunta é simples, muito simples. E espero que quem responder ganhe essa comida legal aí, responda certo para ganhar esse ranguinho bom aí no restaurante turco Saiti, ali na Grossbergstrasse. Ortrum, a pergunta é simples para responder aí. E vamos lembrar o número para o pessoal. 325-99-03-96. 325-99-03-96. 325-99-03-96. Ich wiederhole nochmal. 325-99-03-96. A pergunta é, qual é o nome do grande herói negro do Brasil que se comemora no mês de novembro? Wie heißt der große Heroi? Schwarze Held. Der schwarze Held, der im Monat des schwarzen Bewusstseins gefeiert wird. Okay. Da an ihm erinnert wird. Então, repetindo a pergunta, qual é o nome do grande herói negro comemorado no mês da consciência negra do Brasil? Quem responder ganha um prato de comida, um franguinho assado. Beleza, pura. Vamos seguir com o nosso agito. Seara, meu Saara, a Paraíba me diz. Camelo, meu Jangada, apaga iraire. Vem xepa tantans, vem xepa tantans, vem xepa tantans. Vem xepa tantans, vem xepa tantans, vem xepa tantans. Levarei da minha daga. A Bagdá, um bando de ouro e uri, um artigo de balão. Vem xepa tantans, vem xepa tantans, vem xepa tantans. Vem xepa tantans, vem xepa tantans, vem xepa tantans. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Isso aí, você está realmente na Rádio Mamá Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, ligado em conexão com a Rádio 100, Comunidade Europa Brasil. Alô, Joca Neto. Alô, alô, alô, alô, alô, Leon, filho do meu querido Razadalto. Alô, alô, Gudrundi, Berlim. Alô, alô, Dona Aurora de Niterói. Alô, alô, Ranúzia de... da Itália, alô, alô, Estela de Paris, alô, alô, Inês de Bruxelas, alô, alô, todo mundo, mas que beleza, estamos aqui na nossa rádio mais uma vez com uma garotada maravilhosa e acabamos de escutar uma música muito maravilhosa também do Brown, do Carlinhos Brown. Nosso programa hoje está num agito muito grande com a presença aqui de uma garotada muito boa. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, já que estamos no mês da consciência negra lá no Brasil, da luta contra o colonialismo. Temos aqui jovens que são filhos de angolanos, portugueses e também da onde veio? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Então é interessante para vocês verem como aqui em Hamburgo existe uma convivência nas escolas de uma forma assim, muito interessante. Meu querido, como é que é a tua experiência aqui numa escola? Você nasceu aqui ou nasceu em Angola? Eu nasci aqui em Hamburgo, em Harburgo. O meu pai nasceu em Angola e a minha mãe nasceu em Portugal. Você veja só, uma família realmente multinacional. Sim. E como é que é a sua experiência na escola? Você está numa escola que você aprendeu português, a escrever e ler português em alguma escola aqui também? Eu, na primária, eu andava numa escola alemã, na Grundschule. E tive à tarde numa escola portuguesa. É muito extra, bom. Extra, que há aqui também em Hamburgo. E mais tarde, depois mudei para a escola onde já alguns estão aqui, do Stadtteil Schulamhafen, ou antigamente Rudolf Roß. E aprendi a partir dali agora português, ainda estou a aprender. Maravilha, isso é muito bom. Há sempre tempo de aprender, né? E você, minha querida Noemia? Noemia. Eu sou de Portugal, Lisboa, mas os meus pais vieram da Guiné-Bissau e eu estive em Portugal até terceira classe na escola e agora estou aqui em Alemanha. Exato. Eu estou até dando para escutar legal, não precisa. Você pode até ficar em pé, fica mais fácil para você falar, né? O pessoal tem que se adaptar aqui e agora está na escola. E você nasceu, vocês não precisam mexer no microfone, não. Vocês andam até o microfone para não fazer barulho com o microfone. O pessoal do nosso programa sabe muito bem como é que funciona aqui. Aqui realmente está todo mundo se sente em casa. E você nasceu também aqui na... Não, nasci em Portugal, em Barreiro. Em Barreiro, mas terra boa. Lá no Brasil tem muitos Barreiros também. Tem muita cidade chamada Barreiro. Tem umas 4 ou 5 cidades chamadas Barreiro. Não sabia. Tá bem, é. E você aprendeu... Então, se você nasceu em Portugal, você já veio sabendo português. Você estuda português e alemão aqui na escola ou só alemão? Não, alemão e português. E você acha isso bom para você? Sim, para eu aprender a minha muttersprache. Exatamente, a língua mãe, né? Você vê, né? Aprender a língua mãe é muito importante para o nosso pessoal. E me diga uma coisa, aqui está se falando muito hoje em dia sobre integração da nossa juventude, né? Os políticos aqui estão falando muito sobre isso. Vocês sentem dificuldade de se integrar na sociedade alemã ou vocês se sentem alemães? Não. E na nossa escola não é isso assim. Estamos todos juntos e ninguém diz nada, sim. Se sentem bem, né? Yeah. Não sentem esse grande problema que os políticos vivem falando? Não. É a opinião de todos vocês aí? Ou teria alguma coisa a dizer? Eu me sinto bem aqui na Alemanha. Eu não tenho problemas... Eu também não acho que os alemães já não fazer qualquer coisa contra nós, não há não pôr-nos, por exemplo, em uma cidade própria para nós. E como antigamente faziam algumas cidades, alguns países. Eu até, por acaso, gosto mais daqui do que em Portugal. Eu, por acaso, vou todos os anos uma vez para Portugal, férias, visitar a minha família. E eu não consegui viver em Portugal. Eu nasci aqui e gosto de estar aqui. Sou como um alemão, sou como pais de outros países. E Noemi, qual é a sua experiência? Pega aquele microfone ali. Pera aí, deixa isso aí. Pega aquele microfone aí. Eu acho isso aqui normal, porque como estou numa escola onde se fala muitas línguas e onde estão muitos tipos de pessoas, lá não acontece nada. Sim. Ninguém diz, já vens de Portugal ou és... Já, outras coisas. Você se sente respeitada pelo pessoal? Sim. E qual é a língua mais difícil para você, o português ou o alemão? Não sei, mas eu diria que é o português. É língua complicada, né? Nós, no Brasil, nós estamos há 500 anos tentando aprender e não conseguimos. É complicadíssima essa língua, meu Deus do céu. Português. Lá no Brasil, até tinha uma amiga minha que falava assim, que nós não falamos português lá no Brasil, nós falamos português. Isso é o que está falando lá no Brasil. Então é isso, minha gente. Vamos seguir o nosso programa. Já teve alguém? Já teve alguém que ganhou o prêmio, né? Já comi? Já telefonou? Das jetzt hat tatsächlich jemand den Preis gewonnen, ein Essen in dem türkischen Restaurant Said in der Großen Bergstraße, und zwar Flavio Nascimento. Er hat nämlich richtig nicht geraten, sondern er hat es gewusst. Zumbi ist der große schwarze Held, der im Monat November geehrt wird und ihm zu Ehren ein ganzer Monat gefeiert wird. Oh, mas isso aí está parecendo até ação em família. Flávio Nascimento, nosso amigo do Conselho de Cidadão, acaba de telefonar e ganhar o prêmio. Também fica todo mundo ligado no programa e corre rapidinho. Então ele acertou numa boa, ele conseguiu acertar e saber exatamente quem é o maior herói negro brasileiro que é comemorado neste mês da consciência negra. É o Zumbi dos Palmares. Ja, und das ganze Gespräch eben mit den drei Jugendlichen, die es Romau geführt hat, alle drei können Portugiesisch sprechen. Einer kommt aus Angola, einer aus Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. E outro aus Portugal. Ist in Hamburg geboren. Ja, sind alle in Hamburg geboren und... Nein, auch nicht. Okay, aber... Nur eine ist in Hamburg. Sie sprechen alle Portugiesisch und sprechen alle Deutsch. Und die Frage war, wie ist das Gefühl an der Schule? Werdet ihr na, unter, nicht unterdrückt oder werdet ihr als fremd angenommen? Habt ihr Probleme in der Schule, weil ihr zwei Sprachen sprecht? Und jeder hat gesagt, nein, wir sind so akzeptiert, wie wir sie hier sind. Habe ja, ich richtig verstanden? Auch wenn das wirklich ein exaktes Portugiesisch aus Portugal. Ich glaube, dass sie kann selber, wir brauchen nicht übersetzen. Ne? Nee. Ihr könnt es wiederholen, weil sie haben gesagt, in Deutschsprache. Okay, ich wollte eine kurze Zusammenfassung machen. Wir haben noch 8 Minuten Zeit und es gibt noch eine ganz, ganz wichtige Sache für Freitag zu verkünden. Genau, Freitage haben wir die große Vernissage von Flávio Nascimento. Genau, um 20 Uhr am Rödingsmarkt ist das. Das Thema ist 4x Kunst. Und zwar werden ausstellen und künstlerisch tätig sein Eva Fidelis, Flávio Nascimento, Jojo Watusi und Gian Vievi. Exatamente, minha gente. Então, olha aí, sexta-feira, 20 horas, vai ter a grande exposição, a grande vernissage do Flávio Nascimento, Jean Vivi, Eva Fidelis e Jorge Watusi. Às 20 horas, lá na Sprachschule, ali no Rodens Market. É fácil chegar, bastou descer, que já vai ver o agito ali no pedaço. E não se esqueçam que, no sábado, vamos ter o consulado itinerante. Consulado itinerante para atender todos os brasileiros de Kiel, Hannover, Lübeck, até Hamburgo. Todo mundo que estiver interessado, é importante comparecer para tirar seus documentos sem ter que pagar taxa nenhuma, além da taxa normal que se paga lá no Brasil. E o mais interessante é que no sábado agora virão 6 advogados da Defensoria Pública do Brasil num projeto piloto para atender brasileiros que tenham problemas na justiça de papéis lá no Brasil. Coisa de casamento, o nome do casamento estava errado, a questão da aposentadoria, questão de indenização, terreno que está com papel no nome de outro, o pai morreu, a avó morreu, o tio morreu e não sabe mais o que fazer com a herança. Para todos esses problemas vai ter o serviço gratuito, que vai ser iniciado agora no sábado lá na Escola Rodolfo Rose. Estejam presentes, participem, porque é muito importante, principalmente agora que nós terminamos a eleição para o Conselho Mundial de Cidadãos. Eu fui candidato, infelizmente não consegui, fiquei em 12º lugar, entraram 8, mas nós continuamos no nosso trabalho para valorizar o cidadão brasileiro aqui fora do Brasil. Essa música é mais uma crítica, né, aos tempos violentos em que vivemos. Violento ao pudor. Para isso, irmã, já existe condenação. direito. Que essa seja a última gracinha desse sujeito. Obrigue o policial a registrar a sua queixa. Os direitos existem para que se exerça. Começamos a nos despedir do programa de hoje da Rádio Mama Terra, lembrando a grande campanha no Brasil contra a violência em relação às mulheres no Brasil. A Rádio Mama Terra encampa, participa dessa luta contra a violência das mulheres, contra as mulheres no Brasil. Ja, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Ich, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, Ortrun Gutke, wünscht euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal in einer Woche. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. E Rádio 100, Comunidade Europa, Made in Brasil, se despede também de vocês. Se despedem de Estocolmo, Berlim, Brasil, China e Niterói. Und denkt dran, morgen in der Hauptkirche St. Trinitatis in Altona am Fischmarkt wird es ein Konzert mit Nils Luz geben. Nils Luz canta Zumbi. Não esqueçam, não esqueçam. Amanhã, 19 horas, na Trinitatis Kirche, Nils Luz canta Zumbi com Sérgio Robenco, Jorge Batuzzi. Beleza pura. Negra. Na minha cabeça eu não consigo admitir uma coisa dessa. Isso é um problema racial e social que tem que ser resolvido urgentemente. Já é? Vai. A negra grita e o seu grito dos quilombos surge. Essa igualdade midiática não nos ilude. A loura quase sempre é a bonita e eu sou a gostosa, mas comigo ele não cola. Ele quer a minha xota. Tá de bobeira, as leoas de Judá, protegidas por Xalá, mães guerreiras que lutam para os seus filhos não desandar. Muitas vezes filhos de um pai desconhecido, que vai ter sempre como inimigo as armadilhas da Babilônia. Pra nos derrubar, pois diáspora assassina, distorce e elimina a história. Mas tenho fé nessa vitória. A afrodescendente consciente tem poder de revolucionar as mentes. Às vezes bem eloquente, eu aqui como MC. Eu quero a glória e que fique registrado na memória a certeza que nós temos o poder de mudar. E a